O ritmo mais envolvente do Brasil. Para poder convidar, vamos sair pra tomar uma lá do bar, afogar as águas em fluir. E depois, uma suíte para poder relaxar, uma redonda para poder namorar, porque essa noite vai ser nossa. Vai, minha, vai primeiro. Sacode. Me leve pra dançar. Vai pro fluxo?